DJ Jacaré e Sonic Produções. Rainhas da Farra. Amiga, eu quero falar com você. Preciso desabafar. Em você posso confiar. Eu quero falar do meu grande amor. Amiga, se ele me traiu, pra mim tudo acabou. Mas não. Jacaré e Sonic Produções.